Coração da criança, querido Deus, gosto muito de você. Gosto do papai, da mamãe, dos meus irmãos e de todos os meus amigos. Deus, obrigado pelos brinquedos, pela escola, pelas flores, pelos vestidos e por todas as coisas boas e bonitas que você fez. Quero que todas as crianças conheçam e gostem de você. Obrigado, Deus, você é muito bom. Coração da criança. Obrigado, Deus, porque você é muito bom. Obrigado, Deus, porque você é muito bom. Obrigado, Deus, porque você é muito bom. Obrigado, Deus, porque você é muito bom.